3520, estamos com POV de 85, 2 horas e 42, alterna Maceió, está pronto para o táxi. 3520, autorizado táxi direita, via Índia, ponto de espera 18995, o ajuste na 08, bom voo. Centro direita, via Índia, ponto de espera, torre 18995, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, Santa 3520, ponto de espera da 190, pronto. 3520, autorizado, alinhar e decolar pistão a zero, vento 150 graus, 9 nós. Autorizado, alinhar e decolar pistão a zero, TAM 3520. Zero decolou, estou no 3, chama o controle 208, boa viagem. 208, até mais, está 3520. Controle de Salvador, muito bom dia, está 3520. Está 3520, bom dia, bom tempo de rodar, se mantém o nível de voo 330 via saída PUCA. 330 via saída PUCA, o TAM 3520. Bom dia, Salvador, é o Gol 1973. Informação ECO, cópia para São Paulo, Guarulhos. Gol 1973, boa noite. ECO confere para Guarulhos, autorizado 360. Vila Perto 190 até Taubaté, Tango Bravo Eco, decola pistão na zero, rua direita. Rumo perfil de saída da El, Leda após voa Motiva. Aciana 55 no 2, controle no 2080. Seu autorizado para o Guarulhos, São Paulo, é quase 1-0, mira a curva à direita, da El Leda Motiva. 5512 e o controle saída 1208, voo 1973. Ela pronta, 1973. Camarada, 04. Ana 3520, chame centro Recife, frequência no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Chame Recife no 2545, alterno no 2085, centro 3520, boa. Boa. Controle Salvador, bom dia, TAN 38 no meia, formação ECO, vai descer no restrito 150, transfere. TAN 38 no meia, senhora identificação, chegada à área autorizada, desça via para 2000 pés, QNH 1 no 08. Certificou, desce via Mari, o altímetro no 08, TAN 38 no meia. Está livre das restrições de velocidade na chegada, senhores, para 38 no meia? Livre número 1. Obrigado. Cidade Boa Itap, 38 no meio. Cidade Itap, 38 no meio. Pega estacionamento, gol 1173, está na pode 4. São 4, posso táxi. Passar a táxi, gol 1173. Para o táxi, gol 1173, 178 após, 4 horas e 11, ao Templo Galeão. Obrigado, gol 1173, táxi à direita, via Índia, ponto de espera, Chimentor, Rio 1195, ajuste na 08, bom voo. Ok, 1018, a torre 1195, gol 1173. Só confirmar que a rota do plano de voo é a Pesulu 10, Taubaté? Afirmo. Ok, obrigado. Nota procedimento ILSX-RAP, estando zero, chama estabilizado. Vai chamar estabilizado o ILSX-RAP 3896. Salvador, bom dia, voo 173, Páscoa 7, Monserra da 10. Voo 173, autorizado NA, decolar pistola 0, vento 160 graus, 9 nós. Nível NA, decolar voo 1173. Estabilizado no X-Ray, visual K10, está 386. Está 386, copiou o controle? Negativo. Correu no 8.95. De 8.95 a torre, agora sim. Obrigado pelo trabalho, querido. Contato radar, mantém o nível de voo 360, via saída da aeronave. Via saída da aeronave, nível 360, pode voar da Elda presente e liberar a velocidade? Dado. Pouso autorizado, pista na 0, vento no 60 graus, 9 nós. Liga o pouso na 0, 38 na manhã. Pouso 173. de máxima. Base coordenação, gol 1973. Aguarda, 1973. Tá 38 no meia, solo aos 3.000, direita 121, decimal 1, é o solo. 21 na direita, tá 38 no meia. Salvador, boa noite, tá 38 no meia, você escuta? 38 no meio, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, pro portão 4, 38 no meio. Terno 133, decimal 25. Bom, 973, copiou o controle? Negativo. Semi Recife, 1251, alterna no 3325. 251, 2325, obrigado. Na 3325, a secundária. 3325, obrigado. Golf Salvador, azul, Papa Tango Tango. Como chamou o azul 4217? Não, manutenção azul Papa Tango Tango. Azul Papa Tango Delta, prossiga. Solicita autorização para giro dos motores na posição 4 Romeu. Confirme sua posição, Papa Tango Delta. Aeronave Papa Tango Tango, posição 4 Romeu, pátio 3. Pátio 3, Papá Tango Tango, estou ciente do acionamento de motor e chame ao término. Reportarei. Azul, vá passando o Tango, pelo Salvador. Só vou passando o Tango, prossiga. Foco 7, confiado, senhor, bom dia. Tá, mas explica aí. Fica no voo 3-0.